Jerônimo de Monorte, tá 3264. 264, boa noite. Chegada Mari, desse momento 2000, ajuste 1090, 90, vigilante. Mari, liberado até 2000, pode voar direto em Itapa? Vai direto, Duna, Duna autorizado. Ok, grato, Duna direto. Trafego Salvador, muito boa noite. Gol 1897. Gol 1897, boa noite. Guarulhos 360, copia. Gol 1897, copia. Guarulhos 360. Afirmativo, 1897, pronto para copiar. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda após posição CRAT, Charlie Romeo Alfa Tango Eco, quando intercepta Zulu 1-4 e segue como rota do plano. Controle em 1-9.8 e aciona 5-1-6-7 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360, decolando no perfil da El, transição Leda. Após a Leda prossegue no rumo de Krat. Krat é onde intercepta Zulu 4 e segue a rota do plano de voo. Decola no zero, curva direita. 19-8, controle. 5-1-6-7, o transponder. O 18-17. Protegimento correto, chame pronto, pushback, sanamento. Gol no 8-7. Chamaremos. Salvador, 5899. Chegada Mari, descimento 2000, ajuste 1010. 2010, pode voar direto em TAP? Pesado em TAP. Obrigado. 3264, autorizado LS, rei, informe localizador. Tomaremos o lote. Tem questionamento, voo 1817, ponte número 62. Autorizado, chame táxi, voo 1817. Chama na táxi, 1817. Controle Salvador, muito bom dia, Gono 271, atenção, Thiago. 271, chegada a mar e desse mantém a 3.000 pés, 1.010, 1090, ajuste. 3.000 pés, 1.010, Gono 271. 3.264, no localizador. 3.264, autorizado sinal LS, chame a torre 118.6. 18.6, bom dia. Bom dia. Então 3264, bom dia, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 070 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 3264. para o táxi, Gol 1897 com 185 a bordo, autonomia 3 horas e 55, alternando Galeão, 1897. 1897, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, ajuste no zero, 1-0. Táxi via Juliette Alfa, 1-0-1-0, chamará ponto de espera, 1-8-1-7. No solo 48, libere a direita via Fox, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição número 5. Táxi autorizado, táxi via Fox, Alfa Juliette, posição 5, tá? 3264. Gol no 8-7, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 0, 70 graus, 1-0 nós. A linha decola, pistão no zero, gol no 8-7. Localizador 58, Tras 9, livre ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado, 58, Gol no 271, desce manter a 2000, informe localizador, livre ILS. 2000 pés no log ILS, gol no 271. 5899. Objeto 5899, boa noite, continua a aproximação. Reporte 3 de pouso baixado travado. Para informação, Boeing da Gol, iniciando rolagem, pistão no zero. Ok, já baixado travado, ciente para o Boeing da Gol, 5899. 1897, decolada 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Webjet 5899, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 109. Esposa, objeto 5899. Webjet 5899, solo 55, libere a direita via Fox, taxi autorizado via Alfa Juliette, posição meia dúzia. Direita via Fox, Alfa Juliette, posição meia dúzia, Webjet 5899. Baixar travado, igual 27 horas. E com flight final ILS, 18.6 torre, 27 horas. Obrigado, até. Torre Salvador, muito bom dia, Golo 271, INS, baixado e travado. Voo no 271, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus, 099. Livre pouso na 10, voo 1271.